Você está sintonizado na Associação Cultural para a Difusão das Tradições e Hábitos Luizense. Rádio Paraitinga, ZYU 632, canal 290, em 105,9 MHz. Transmitindo para todo o município de São Luís do Paraitinga. Paraitinga FM, Rua Doutor Luiz Aguiar, número 500, Alto do Cruzeiro. Telefone 3671-2611. Rádio Paraitinga FM, fazendo valer os seus direitos, dando voz à comunidade luizense e praticando a cidadania. É isso aí, vamos seguindo o programa do Sertão. Aí, obrigado, dona Graça, que veio fazer uma visita para nós, trouxe aqui um brinde para nós sortear para o nosso ouvinte. O nosso muito obrigado, obrigado a toda a família, dona Graça, e que Deus dê muita saúde para ela e para todo mundo aí, viu? Que beleza. Então, então, essa música acabou de ouvir aí, comove qualquer um, porque essa música conta a vida, como ela é, como ela vai ser, e não tem outro caminho, porque se você não morrer logo, você vai envelhecer, e vai chegar uma hora que você vai ter que... Você não vai poder andar sozinho na rua, você não vai poder ir no médico sozinho, dessa hora você já está morrendo, tem que considerar que já está na hora de ir embora, viu? Enquanto você não puder andar sozinho mais, então, é como diz o Zé Bete, aquele apresentador de rádio, no momento que ele não pôde ter uma carta de motorista, não pôde dirigir mais, a vida para ele já tinha acabado. Ele morreu esses tempos atrás. Ele fez, eu acho que mais de uns 30 ou 40 anos de rádio. Mas o fim é isso mesmo. Então, mas o que não pode é perder a fé, porque todos passaram por isso e vamos passar também. Então a gente vai... Há uma coisa que a gente queria falar aqui, porque eu acho uma tremenda sacanagem. Hoje você está assistindo televisão, daqui a pouco cortam o programa seu, não é isso? Cortam o programa seu para cobrar o sinal da televisão. Quando a gente comprou a Sky livre, era livre de tudo isso. Agora eu não sei se é pessoas do meio do negócio que estão fazendo isso aí, pode ser algum malandro que estão fazendo isso aí, estão cobrando. Então precisa que alguém da autoridade tome uma previdência, porque isso não é nada, 20 reais. Mas quantos 20 reais você paga? Não é nada, 20 reais para quem ganha bem, mas para quem está desempregado, que ganha pouco. Eu, capaz de dizer assim, não, mas a televisão não é comida, mas tem as crianças que gostam da televisão e tal, mas quando venderam antena, o cara sabia que não era comida, mas você está vendendo uma antena, não era comida mesmo. Agora não, agora você está lá assistindo. Eu, na hora do meu almoço, vou assistir o Jornal Hoje, Globo do Esporte. Quando eu chego lá, corta a televisão, precisa ligar lá e pagar 20 reais para ele retornar a ligação. É uma tremenda sacanagem. Ou pode ser da empresa, ou pode ser alguns vagabundos aí que entram no sistema aí e faz essas coisas, estão levando o dinheiro do povão, não é isso? Então, precisa que alguma autoridade tome a providência e explique que isso é, porque eles não explicam nada, né? Porque tem a Sky pré-pago, pago, não sei lá, nem sei o que é isso, pré-pago, nem pago, eu sei que tu já vai arrancar o dinheiro seu. Tudo bem, você comprou ciente daquilo, mas não, nós comprei uma Sky livre, porque é programa do estrangeiro, Globo News, não sei o que lá, que não interessa para nós também. Mas esse negócio está cobrando para... Bom, o sinal digital já tinha, né? Quando eu comprei a antena, era livre de tudo isso aí, mas esse livre acabou, agora você está assistindo um programa, daqui a pouco está lá, corta o programa seu, isso é uma falta de educação, uma falta de respeito com a sociedade, então, se alguém da autoridade estiver ouvindo e quiser vir explicar aqui, pode vir, está livre o nosso tempo aqui, até as 9h30, né? E estamos aqui, porque do contrário, eu acho que é algum malandro safado aí que está fazendo isso e levando o dinheiro do povo. Tá, vamos seguindo o professor Sertão, porque disse que a televisão não enche barriga, mas não enche a barriga dos outros de dinheiro. É, beleza, vamos vendo com o dinheiro da pobreza aí, né? Bom, então vamos seguindo o professor Sertão. Vamos falar aí da pizzaria Bela Itália, maravilha, nosso amigo Gerson. Agora, frango assado e pizza para o povão de São Luís do Paraitinga. Que beleza! Maravilha, frangos deliciosos, viu? Ele dá aí um frango assado e uma pizza para sortear no nosso programa. Está enriquecendo o nosso programa, muito obrigado, viu? Valorizando o nosso programa, obrigado, Gerson. Muita sorte para você, que Deus proteja você, viu? E, então, ele entrega pizza na cidade inteira. E o telefone é o 996-50-1232. Você liga lá, onde você estiver, em São Luís do Paraitinga, aqui, dentro da cidade, ele leva aí a pizza na sua casa. Eita, beleza. Que é moleza, é só sentar num prato de geleia, beleza. Falar do Encanto Bar do nosso amigo Donizete. Arrebentando a boca do balão lá ao lado da pracinha do Calçadão. Beleza, um lugar gostoso para você passar lá, bater papo, tomar seu café, tomar sua cerveja. Um lugar aconchegante, porque ali você vê todo mundo passando, seus amigos. É o lugar que você encontra a sua namorada, ou namorada encontra a namorada. Você vê a mulher que largou de você passar também ali com o outro. Não, vale tudo isso aí. Tá beleza, né? Não, e obrigado, Donizete, pela força que você dá ao nosso programa. Então, lembre que o Encanto Bar está no melhor lugar da cidade, ao lado de uma praça, em frente a outra praça. Beleza, vê todo mundo. Está maravilha, viu? Obrigado, Donizete. Que boa sorte a você. Muito obrigado pela força. E a Agropecuária Pureza, há mais de 30 anos de tradição, quase 20 anos, com a gente já aqui no programa Estrada do Sertão, a Agropecuária Pureza é uma das gigantes casas do ramo agropecuário. Tudo que você pensou em produto agropecuário, você encontra na Agropecuária Pureza. E facilidade para comprar, facilidade para você pagar, rapidez na entrega. Aquele atendimento, é um abraço para todos os funcionários da Agropecuária Pureza aí. Que beleza que é aquilo lá, viu? Maravilha. Só está tudo esse tempo no ramo porque souberam respeitar e dar valor para os seus clientes. Que beleza. E até hoje continua com a mesma normalidade de sempre, viu? Então a gente vai... A rotisseria Santa Terezinha da nossa amiga Maria Helena. Eita, beleza. Fica lá na via de acesso João Romão 450, lá perto da rodoviária, viu? E agora ela já mandou avisar que lá tem verdura orgânica. Então você tem alface, repolho, couve. Eita, beleza. Vindo da processada da Associação de Minhoca, viu? Então a Maria Helena tem lá verdura, você quer comer uma verdura sem agrotóxicos, preservar a sua saúde, procura na rotisseria da Maria Helena, que ela tem lá para atender você, beleza? E ela dá um copo de suco e um refrigerante para três pessoas. Então, três pessoas que estão ligando para cá já estão concorrendo aí para você tomar amanhã um copo de suco e um salgado, tá certo? Então, obrigado, Maria Helena. E ela segue sempre o que ela faz, segue com o mesmo cuidado, com a mesma qualidade do restaurante Santa Terezinha, viu? E, bom, ela disse que ia fazer uma oficina de pão, não sei, perguntei para ela, não sei o que ela respondeu. Mas, então, aí, o certo mesmo é que ela está lá, tem verdura e plantada, sem usar nenhum tipo de agrotóxico, beleza? Você está aí cuidando da saúde, comendo só as coisas sadias, viu? Que beleza, obrigado. Parabéns, Maria Helena, e que faça um sucesso aí a rotisseria Santa Terezinha, tudo que a Maria Helena põe a mão vira ouro, né? Que beleza, essa mulher trabalha muito bem, tem uma força de vontade fora de série, viu? Então, obrigado aí, rotisseria Santa Terezinha. Bom, o que mais aqui que a gente... vai lá. Ah, e aí, falei da Agropecuária Pureza, beleza. Mercadinho do Elson da Joelma, aí de domingo a domingo, essas pessoas trabalham todo dia, viu, diretamente, viu, a vida não é mole não, viu, essa hora, 7 horas de paz, ela já tá cheia de gente no mercadinho comprando, né, e se passar a noite inteira, vai comprar a noite inteira, viu, se não comprar, vai lá para conversar, viu, essa hora tá cheia de gente na calçada, conversando, gente dentro, briganhando boi, briganhando vaca, cavalo, obrigado. Esse é o Mercadinho Oeste da Joelma, viu, vende muito porque atende bem. Atende bem, por isso vende muito, é a mesma coisa, né? Beleza. Então, aí, aberto de domingo a domingo, beleza. Obrigado pela força que vocês dão ao programa Estrada do Sertão, beleza. E o Espaço do Rei, beleza. Restaurante, lanchonete, café, beleza. Salgado, maravilha, viu? Trabalha até as 14 horas também com almoço, comida. E depois das 14 horas até as 23 horas com lanche, servindo os melhores lanches da cidade, viu? À tarde, batata, como é? Batata recheada, é isso mesmo? Diz que é muito delícia uma batata recheada, né? Nunca comi, viu? É uma hora, você vai mandar um aqui pra mim comer, viu? Beleza? Obrigado, Espaço do Rei, pelo almoço que você dá todo domingo para um dos nossos ouvintes, viu? E obrigado e parabéns pelo seu trabalho, que todo mundo elogia o seu salgado, sua comida e tudo daí, viu? Eita, beleza. Um abraço lá pra Valúrdia. Será que a Valúrdia tá trabalhando lá hoje? Ô, Valúrdia, um abraço pra você. A Valúrdia é muito engraçada, Valúrdia. Então, bom, deixa eu ver. Mas então, seguindo o professor Sertão, a gente vai... Vamos ver a papelada que chegou aqui. Bom, aqui tem mais papel por aí. Tem papel esparramado para o outro lado aqui. Aqui a Cida do... Aqui a Cida Cabral. Cida Cabral eu já li. Do Zé Cabral eu já li. A música é ser feia, não é defeito. A Cida do Tonhanhal. Outra Cida. A Cida do Tonhanhal. Pediu o velho Monjolo para seus filhos, para a Maria Antônia e para todos da rádio. Falar da Água Santa, então a gente vai mandar um abraço também para tudo aí da sorveteria aí. Sorveteria São Luís, não sei. E toda a sorveteria lá, porque a gente, eles moram lá na Água Santa, descobre o nosso programa, o Roberto, a Benê, eu acho que é a mulher dele. É Benê, é isso mesmo, acho que é isso. Então, obrigado, Roberto. Obrigado a todos aí da Água Santa que ouve o nosso programa. Nosso obrigado. E obrigado aí à turma da sorveteria também. Aí. A filha da Benê, eu acho. Bom, aqui, eu acho que nem acabei de ler, já passa para outra. Está valendo. A Barata oferece matrimônio desfeito para todos da rádio. Obrigado e também vou mandar um abraço para a irmã do Barata. A irmã do Barato, que é ouvindo o nosso programa, fiquei conhecendo ela ontem lá. Obrigado aí, irmã do Barato, do nosso programa. E também vou mandar um abraço aí para a turma da Vale dos Passarinhos, a turma do Ramon, viu? A Patrícia, irmão do Ramon, faz aniversário esse mês também. A Raquel faz aniversário esse mês. O Juba faz aniversário esse mês. Tudo faz aniversário no mês de junho. Daí eu falei, porque eu também faço. Então, né, tudo é juntar aí e fazer uma festa junto, viu? Festa junto, comprar meio quilo de carne moída e fazer churrasco. Beleza? Obrigado, mas parabéns para todo mundo. Eita, beleza. Patrícia, a Raquel, o Ju, Ramon, a Dona Mariana e toda essa família boa aí. Aí, então o Barata oferece o matrimônio desfeito para todos da rádio. Obrigado, Barata. Aí, a Cristina Ávila, ainda ontem chorei de saudade. André Ávila, esta mulher para todos os ouvintes. Obrigado, família Ávila, por ouvir o nosso programa. Regina de Moraes, soldadinhos de Deus. Fálidas de Barro, meu reino encantado para todos os ouvintes. Graça Ávila, Boate Azul. Para todos os ouvintes. O Quilão oferece meu velho pai para sua mãe e seus avós. Obrigado, Quilão. Elizabeth, a menina da aldeia, para sua mãe Maria Helena e para seus avós. Obrigado aí, Elizabeth. Maria Helena oferece o que eu sou sem Jesus para seus filhos, Adelina e seu João. E... A Fátima Teodoro, devolva a passagem para todos da rádio, viu? Se devolver para outra rádio, a empresa vai ficar pobre, viu? Devolva a passagem, o dinheiro não precisa, né? Esta coisa boa, viu? Então vamos lá, obrigado aí, Fátima Teodoro. E seguindo, daqui a pouco a gente vai ler a carta do Miguel da Prefeitura. É para ser a carta magna do Presidente da República, viu? Beleza. Então, vamos. Aí o Espaço do Rei também entrega aí lanche aonde você residir. É só você ligar aí no 3671-2587. Ou então, é isso mesmo, é no 3671-2587. Espaço do Rei entrega aí lanche aí. É, tem a ver lá, a turma da roça encomenda lanche aí, tu mesmo. O Toninho da Barra mandou um abraço para o Nelson. É. Obrigado, Temba. Outro abraço para você, grande amigo, viu? Falar que... Falou que de raiva quebrou o aparelho da Sky. De raiva quebrou o aparelho da Sky. É, Toninho, mas tem mais prejuízo ainda, rapaz. Precisa quebrar na cabeça esse vagabundo aí que faz essas coisas, né, Toninho? Obrigado, Toninho, mas é uma honra para nós saber que você está ouvindo o programa e saber o valor que você dá para as coisas que a gente faz aqui. Você é uma pessoa que mora aqui e a gente jamais será esquecido, viu? Obrigado, Toninho da Barra. Ô, Toninho. Manda um abraço na Barra também pro Chico Caninana, beleza? Tem o Armando no outro lado da Barra. Tem uma porção de gente que mora lá na Barra e não lembro de todo mundo. Mas então, e obrigado, Toninho. Um abraço para você, bom domingo. Boa missa, daqui a pouco ele está na missa, viu? É muito religioso, reza, que beleza. Reza por nós, reza por quem não reza também, por quem não reza, que é uma beleza. Toninho do bairro da Barra, mas é uma vergonha, viu? Essas coisas que eles inventam. Pensa que tirar dinheiro dos outros é brincadeira. E com uma coisa que não está... Como é que vai? Eu não sei nem quanto tempo faz que surgiu a Sky e nunca ninguém falou nisso aí. Agora ele manda... Não, pior é que manda. O pior é que eu estou ouvindo o programa. Se corta no meio do programa. E, seu Toninho, procura uma autoridade competente aí. Talvez entrar no PROCON, porque é muito dinheiro que esse povo está arrecadando e que talvez ilegalmente, porque estou falando aqui, até queria que uma pessoa se manifestasse aí do meio desse povo aí. Graças a Deus já se manifestou aqui o Toninho da Barra também, que já está com o saco cheio, essa falta de vergonha. Diz que ele quebrou a Sky dele de raiva, viu? Beleza. Então, porque falaram que ia cortar o sinal da parabólica, né? A gente estava esperando, até nem foi quando. Não, o contrário, acharam que cortaram da parabólica, porque a parabólica poucas pessoas têm. Não, cortaram da Sky. Então a gente fica aí, não sei se tu é certo ou errado, Deus me deu a boca para falar e porque eu não estou falando por uma pessoa só, estou falando, eu acredito bastante em gente, não sei quanta pessoa ouve o meu programa, aí tem uma série de pessoas que ouvem o nosso programa, e acredito que ninguém acha certo isso aí, viu? Acha certo, porque se um dia disser que não vai ter parabola, não vai ter antena parabólica, mas tudo bem, todo mundo perdeu, mas esse negócio está cortando o programa que você está assistindo, então, quem que é responsável pela parabólica de São Luís? Não tem ninguém, não? Não tem ninguém? Então, não sei nem de onde vem esse sinal, nem de onde. É, mas é o meio tomando dinheiro, o dinheiro vai para algum bolso, certeza, viu? Mas então é isso aí, graças a Deus a gente está aqui, a gente fala em nome de todo mundo, porque quantos dele que poderia estar aqui e reclamar também, mas não sei, eu acho que vai pegar uma legião de pessoas aí, pro PROCON aí e reclamar, porque atrás disso vem mais, costuma, é. Muito, né? Então, porque costumam fazer tudo que vai e o povo ficar quieto, é 20 mil, é 20 seu, ele arrecada aí os milhões que podia servir para um pobre comprar leite para a criança dele, que nesse país que quase a metade dos brasileiros está desempregado, não tem ganho de qualidade nenhuma, ainda vem essa sacanagem de tirar dinheiro do cara. Alcide Filho chegou aqui. Bom, mas vamos seguindo o programa do Sertão, ainda bem que nós temos a Rádio Paraitinga e temos a Estrada do Sertão. Aqui nós contamos a vida como ela é, ou sentimos a vida como ela é. Para começar o programa, eu já passei pedido de um pai aí, que é uma coisa que arrasa o coração de qualquer um, que na verdade é isso. É, eu perguntei pro mendigo de rua no que ele acreditava, se eu acredito no nada. Mas por que no nada? Porque tudo transforma em nada. Acredita ou não acredita, você vai pro nada. Pura verdade mesmo. É, um cara falou para mim, olha, eu trabalhei muito a vida inteira, comprei sítio, comprei fazenda, comprei casa. Agora nem o dinheiro na minha mão não vem mais. Meus filhos pegam, gastam, e vende terra, vende a casa, e vende tudo. Então eu trabalhei e cheguei no nada mesmo. Então... Mas é o contrário da minha família. Minha família leva eu no médico, paga o médico, paga o exame, ainda vou pagar, por exemplo, vou dar um dinheiro para mim. É verdade. Esse é o filho maravilhoso que Deus me deu, viu? Então vamos seguir, professor. Ô, Vanessa, o que você tem para tocar para nós? Tem tudo aí? Beleza. Então, você toca aí para nós a menina da aldeia e toca Devolva Passar. Eu gosto muito de Devolva Passar. Se você é do Hans, se você é do Pinho,

É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. E esses olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outro. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. É, que maravilha, beleza, né? E as grandes duplas que cantaram coisas mais lindas do mundo, se for embora, não sei, talvez, abatido pelo cansaço, pela idade, então tiveram que retirar do rádio, do nosso meio de comunicação. E agora vem as duplas que cantam, você não sabe nem o que cantam mais, Nossa Senhora da Penha. Sou Toninho da Baio da Baio, eu sei que você é um caboclo que acompanha e sabe como é que é as coisas. Muitas vezes eu tenho uma música de dizer que eu não tive infância e nem mocidade, sou um homem que não tinha infância e nem mocidade. A gente pensava que não tinha, mas a gente que teve uma infância boa, aquele tempo, uma infância sadia, a gente nadava nos ribeirão, andava nos cavalos, ia para os matos, apanha fruta, que dava. Hoje tem aí, se quiser, você vai comprar essa fruta no mercado, tudo carregado de veneno aí. E disse que a vida é boa, porque é bonito, viu? Tá tudo brilhando, né? Tá beleza. Soltadinho. Caboclo bacana, viu? Bom, aí, um abraço para todos os peregrinos que vai indo para Aparecida Pedra. Já tá quase chegando agora essa hora. Nosso amigo Pacheco é o coordenador de tudo isso aí. Então, que Nossa Senhora proteja vocês na estrada aí. Que vocês tenham uma ótima viagem, sem acidente nenhum, sem ninguém se machucar. Beleza? E o Patrick, para ter uma técnica de som. O menino aí, com 17 anos, 18 anos que ele tem, né? Então, entra no meio da romaria e vai também. É um menino de boa vontade, viu? É pessoas que fazem essas coisas, é pessoa de boa vontade. Mas então aí, hoje, o pobre tem pouco, como diz o Padre Tarcísio, saudoso Padre Tarcísio, o pobre tem pouco e o pouco que tem ainda é tirado. Não sei, a gente vê uma... A gente vê uma família Matarazzo que lutou uma vida, 50, 100 anos para ser uma filha muito rica. Hoje o cara nem vê falar, da meia-noite para o dia, ele é bilionário. Da onde que acha dinheiro tão fácil? É do bolso de algum coitado que sai, né? De alguns coitados, né? Então, porque ficar rico da meia-noite para o dia não é fácil. Então, a não ser que acerte na loteria, é diferente. De cada... É uma chance de cada 50 milhões de pessoas que jogam. Então, ficar rico é muito difícil. Você tem pessoa que começa hoje aí, quando é daqui a pouco, ele tem navio, ele tem... A trem de ferro, não me fala aqui, eu acho que a trem de ferro nem interessa, porque ocupa muita linha, gasta muito óleo disso. Mas é uma riqueza tudo falsa, tudo esforrapeado da pobreza, da bolsa pobreza. É fácil ficar rico, né? Nas costas dos fraquinhos, é tirar dos ricos, eu quero ver. Né? Então vamos! A Gisele pede, graças a Deus, que graças a Deus, não tem o cachimbo do meu pai. Eu disse que não tem extra acertando. Eu falei, eu tenho o cachimbo do meu pai. É pintar no cachimbo, extrair um pouco. A Gisele oferece cachimbo do meu pai para o Samuel e Sofia. Samuel e Sofia, que dupla bonita, viu? A Gisele oferece o cachimbo do meu pai para o Samuel e a Sofia. Dois nomes bonitos, né? Beleza. Obrigado aí, Gisele. O José Luiz oferece cachimbo do meu pai para Sofia e para Samuel. Eu estou homenageando a dupla hoje, que beleza, obrigado. A Cida de Fátima oferece cachimbo do meu pai para Gisele, para Sofia e para Samuel. Agora aumentou a Gisele aqui também. Agora deu trio parada dura. Não, e a Sofia oferece cachimbo do meu pai para o avô José Luiz. José Luiz está picando carne nessa hora lá no açougue do Nacreto. A Cida Castilho oferece cachimbo do meu pai para Gisele, para Sofia, para o Samuel e para a Cida, de fato. Vai aumentando, daqui a pouco, até o fim dos papel, vai dar uma bíblia sagrada, viu? A Maria do Remédio, agora mudou. A Maria do Remédio oferece cachimbo do meu pai para sua família e para todos do rádio. Obrigado, dona Maria do Remédio. Um abraço para a senhora. Muita saúde, viu? Muita força. A Gisele Josiele Marçal, cachimbo do meu pai, para sua família e para todos da rádio. Eita, obrigado, Gisele Marçal. Josiele. A Rosalina oferece esse cara, sou eu, para o marido, Paulo César. Eu não sei quem que pediu uma música do Roberto Carlos ontem, alguém mandou pedir uma música do Roberto Carlos. Eu vou tocar o Roberto Carlos qualquer hora aqui. Vou tocar ele daqui. A Aline oferece o Menino da Porteira para todos os ouvintes. E Dona Vitorina pediu o Trem da Saudade para o esposo Zé do Paulo. Para a esposa Zé do Paulo. Obrigado. Um abraço para a Dona Vitorina e para o Zé do Paulo. Obrigado por estar ouvindo o programa. O Gabriel Toledo, cachimbo do meu pai, para todos os ouvintes. Eita, cachimbo! Tem que pintar no cachimbo para esquecer um pouco. Bom, aqui tem essa nota de utilidade pública aqui. Aí foi perdida uma carteira com um documento de Vladimir de Paulo Santos Júnior. Vladimir de Paulo Santos Júnior. Se alguém encontrar, por favor, ligar para o número, o 9, marca aí, 991-54-62-58. Ou deixar na delegacia, viu? Então, aquelas pessoas que achou, faz essa gentileza, esse favor, porque documento é pior do que perder dinheiro. O dinheiro você ganha outro, o documento é um trabalho do inferno para tirar outro. E pior que vai coisa aí agregado nesse meio aí, que faz muita falta para a pessoa. Então, aí a gente vai. Bom, esse aqui eu já li. Então, o que você vai tocar para nós agora? Não, vamos para os nossos apoios culturais, viu? Eu também, aquele que garanta o programa Estrada do Sertão. Pizzaria Bela Itália, ali na rua Monsenhor Inácio Joia. Eita, beleza. Então, agora, assando os frangos, deliciosos frango assado. Vai e compare o frango assado lá, que é muita delícia, viu? A Pizzaria Bela Itália. Agora, pizza e frango assado para você comer à vontade. Eita, maravilha. E lá tem espaço também para você levar a sua família, ou tomar o seu drink, a sua cervejinha, e passar horas agradáveis ali. Que beleza, Pizzaria Bela Itália. Aqui é uma fotografia bonita aqui, viu? Que maravilha. Então, obrigado, Gerson, pelo frango assado e pela pizza que você doa para nós sortear aqui no programa Estado do Sertão. Então, se você precisar de pizza na sua casa, aqui dentro da cidade, você liga no 996-50-12-32 e ela leva em qualquer lugar da cidade, viu? Que bela entrega para você, tá bom? Obrigado, Gerson, pelo brinde que você dá ao programa Estado do Sertão. O Encanto Bar do nosso amigo Donizete, ao lado da pracinha do Calçadão, em frente à Praça Oswaldo Cruz, aberto todos os dias, café a partir das 7 horas, tem salgado de todos os tipos que você queira. Então, você que vai trabalhar, chega no Encanto Bar de manhã cedo, você dê um bom dia para todo mundo, toma um café sossegado, e daí vai trabalhar. Tá beleza, Encanto Bar, reforçando o programa Estrada do Sertão. Beleza, maravilha. Obrigado aí. Obrigado, Donizete. Obrigado, Silvio. Um abraço para todos vocês. Mercado Noel de Santa Joelma, de domingo a domingo, atendendo seus clientes com os melhores preços, melhor atendimento. Tem padaria, confeitaria, açougue. Hoje tem batata assada. Então, se chegar lá, você encontra batata assada, você que não está querendo comer pão mais, porque é cheio de trigo, de fermento. Você come batata assada. Batata é gostoso para a raça, viu? Nosso Davir, batata assada. O Toninho lá da base já foi lá comprar batata assada para eu comer. Beleza. Aí, Maio, obrigado pela força de você estar programa do Sertão. Obrigado, Joel. Obrigado, Edson. E então, se você não fez suas compras durante a semana, você pode vir hoje, que é aberto até o meio-dia, viu? Você vai no Mercadão, joga baralho, viu? Quanta mentira, fala mal da vida dos outros lá no Mercadão. E depois você pega a sua compra e vai embora depois do meio-dia. Eita, beleza, que é melhor do que isso. Então, aqui... Deixa eu ver o que eu vou falar. Cid São Paulo, Mato Dentro, com todo conforto, toda garantia para você passar os fins de semana, fazer festa de casamento, aniversário. Fica na rodovia Oswaldo Cruz, no quilômetro 35. E o telefone é o 991-79-69-39, beleza? Ele aceita a visita todo dia lá, viu? Tu ia chegar lá, você tem acesso lá dentro, viu? Eita, beleza. Então, um abraço para o Dr. Rome, para a dona Aparecida Sebranella, lá no Cid São Paulo, Mato Dentro. A Agropecuária Pureza, mais de 30 anos, garantiu o céu da pecuária luizense, tem tudo para seu sítio, chácara, fazenda, ração para todos os tipos de animais, pra, aí ração para todos os tipos de animais, ração para cachorro. Agora chegou uma coleção de roupa lá, viu? Chegou uma arrecadação de roupa de cachorro lá. O seu cachorro falou que está passando frio aí, está precisando de roupa boa de lã. Tá beleza. Vanessa, já comprou roupa para o seu cachorro? Nem o cachorro ela comprou, ela vendeu o cachorro. Quando a crise aperta, a pessoa vende até o cachorro, viu? Beleza. Então, agropecuária pureza, beleza. Mas tem um investimento muito grande aí na comida dos cães, no remédio dos cães, na roupa dos cães. Esse dia estava lá pondo no sol para esquentar as roupas, viu? Tá beleza, estão querendo vestir os cachorros do mesmo tipo. É os ricaços cachorros de São Luís do Paraitinga, beleza. É os cachorros da agropecuária pureza. Via de acesso João Romão, 122, em frente ao Centro Pastoral, lá está a Agropecuária Pureza. O telefone que quer falar lá é o 3671-1406, 3671-1516. Ah, Zé Pureza, viu? Faz pouco tempo que está com a gente aqui, meu Deus, não sei nem como é que a gente resiste todo esse tempo aqui. Obrigado, Agropecuária Pureza. Bom, aqui eu te falei, o Mercado do Oeste da Joel. Ao Encanto Bar do nosso amigo. Ao Espaço do Rei, beleza? Lugar gostoso para você. Fique comer seu lanche, viu? É, depois das 11 horas, não, depois das 2 horas, eles fazem que a famosa batata recheada, que é uma coisa muito deliciosa. Até 2 horas você vai lá, almoça, comida gostosa, deliciosa, o lugar é gostoso, o salão é muito bom, viu? E eles dão almoço para sortear hoje para os nossos ouvintes. O telefone é o 3671-2587 e eles também entregam aí salgado aí até fora da cidade, nas zonas rurais aí, porque tem a pessoa lá do Mato Dentro, se liga, eles têm que vir pegar no asfalto. Mas aí no asfalto eles entregam aí daqui lá tem quanto? 12 quilômetros de distância. Então é beleza, viu? Então o Espaço do Rei, pertinho de você, ou trazendo você para ir mais perto dele. Obrigado, Espaço do Rei, um abraço para todos do Espaço do Rei. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu falei tudo. Às vezes eu não falo. Fala da Rotisseria Santa Terezinha. Rotisseria Santa Terezinha, fazendo os melhores salgados, tá no atacado e no varejo, e vocês que vai pôr barraca na festa, vai fazer um salgado, a família sua vem em casa, você quer pegar pronto para você fritar em casa, ou você pega para vender, vende qualquer quantia, ela está fabricando para vender no atacado e no varejo. Você compra a quantia que você quiser, viu? Que beleza. Ou come lá, bebe lá, toma café lá, toma qualquer tipo de bebida lá, e beleza. E a Maria Helena aí agradece lá a sua visita, a sua preferência. Fica na Via de Acesso de Roma 450, fica ao lado da pousada Caravela. Então a gente falou aí da rotisseria Santa Terezinha, e agora ela tem também verdura fresquinha, vindo da roça, sem nenhum tipo de agrotóxico, tudo orgânico, viu? Que beleza, você quer preservar a sua saúde, então vai lá na rotisseria Santa Terezinha e compra a sua verdura para você comer lá. Oh, maravilha. Bom, aqui já falei bastante, ainda tem que falar mais. Aqui tem um feixe de papel que eu acho que é da semana passada. Eu acho que é da semana passada. Maria Antônia já ligou hoje? Acho que não, né? Não, eu acho que é do Brás Lopes, da Maria Antônia. É, tá aqui. Eu acho que não ligou ainda. Então, o Paulo César oferece. Para ver, eu abro o caderno, acho um monte de papel aqui. Eu não sei se é de hoje ou é de outro. Mas fala hoje mesmo. Não. O Paulo César oferece oração pela família. Ah, já ligou, tá bom, então. Aí vamos ver se não achar nesse broca, porque é. O Paulo César oferece oração pela família, para o esposo, para a esposa Rosalina e para todos os vinhos. Esse é o Paulo César oferecendo para a esposa Rosalina. Cleonice Medeiro oferece cachimbo do meu pai para todos da rádio. Obrigado, Cleonice Medeiro. Um abraço para a Cleonice, um abraço para o Tanás, casal maravilhoso que é, viu? Também dá gosto de conversar com ele. O Guilherme Virgílio pediu franguinho na panela para o esposo, não, para os ouvintes, não é para o esposo, para os ouvintes. O Diego Bento, o que é franguinho na panela para todos do rádio, você quer ganhar o franguinho lá da Bela Itália. Assim. Obrigado, Diego Bento. O Lucas de Souza, soldadinho de Deus, para todos os ouvintes. Tanásio Medeiro, cachimbo do meu pai, para todos da rádio. Muito beleza. Fernanda Souza, cachimbo do meu pai, para todos da rádio. Muito obrigado e a família Medeiro, que beleza. Todo mundo ouve o programa, todo mundo liga para cá. Muito beleza. Aqui Lucas de Souza, Guilherme Virgílio, Franguinho na Panela para todos os ouvintes, já ali também, o Diego de Bento também já ali, Franguinho na Panela para todos os ouvintes, e o Lucas de Souza, Soldadinhos de Deus para todos os ouvintes. Então agora aqui a gente vai por este bloco aqui. A Maria Antônia oferece Eu Sou, o que é que eu sou sem Jesus? Para a Creide, para o Josimar, para o Geraldo, para a comadre Mercedes, pô, compadre, pô, Zé, compadre Zé, que é o Zé da Joana, pra Cida, acho que é a Cida Otonhanhal, é a Cida Otonhanhal mesmo, pra Dona Vitorina, e o seu Zé, para o seu Zé, e a comadre Neide, seu Zé, comadre, tá aumentando ali, isso aqui, Maria Antônia, beleza, vai aumentando, daqui a pouco, dá uma bíblia sagrada, viu? E para todos os ouvintes, beleza. Então, uma vez, Maria Antônia oferece o que que eu sou sem Jesus para a Creide, para o Josimar, para o Geraldo, para a comadre Mercedes, para o compadre Zé, que é o Zé da Joana, para a Cida, que é a Cida Antônianhal, e para a dona Vitorina, para o seu Zé, para a comadre Neide e para todos os ouvintes e todos da rádio. Que beleza. Obrigado, Maria Antônia. Um abraço para você, para o Geraldo, para toda a sua família. O Gabriel Batista quer participar do sorteio. Boa sorte para você. O Denilson Batista quer participar do sorteio. A Ifigênia pediu caloteiro de São Luís para todos da rádio. Todo dia eu estava falando do caloteiro. Pouco a pouco vai se acabando a turma do caloteiro, viu? Eu não sei, que eu me lembro até agora. Aí um dos personagens que já foi, o Chico Damásio, esses dias atrás faleceu também o João Maia, que vai deixando saudade e uma dor para a gente que conviveu com eles há muitos anos, e aí hoje a gente já não tem eles em nosso meio mais. Maria Esposa do Brás Lopes oferece o quê? Garçom para todos os ouvintes. Ah, o garçom, beleza. E o Brás Lopes, ele não oferece nada, ele quer ganhar o frango assado. Ele quer participar do sorteio. Obrigado, Brás Lopes, um abraço para vocês. Eita, turma boa, viu? Que já ligaram bem. Bom, tia. O Tido Reiser está ouvindo o programa, Tido? É, beleza, cantemos antes, cantemos que sabia, cantemos que não sabia, acertemos que erremos, e erremos que acertemos, e acabou, né? E cantamos lá, em pensando. Ah, obrigado, um abraço também pro Pedro Moradez e a esposa dele, cantando lindo, cantou muito bem, viu? Que beleza. Então, parabéns aí para Patrícia, que faz aniversário esse mês, para a Raquel também, que faz aniversário, pro Juda Varjo, é só o Ramon que não faz aniversário esse dia. Que beleza, fazer aniversário. Então, um abraço para a dona Mariana, pro Ramon, e mais uma vez. Ah, é a Jéssica, minha neta, viu? A neta mais velha, né, a Jéssica? Fez aniversário quando foi? Dia 12, mês de junho também, junina também. Então, parabéns para a Jéssica, minha neta, que é uma menina muito boa, muito sabida, muito inteligente a Jéssica, né? Então a gente vai seguindo o programa Isso é o Sertão, a gente fala tanta coisa, esquece de tanta gente, mas não tem nada. Esquece hoje, esquece de hoje, domingo esquece de novo. Beleza. Ah, ainda está na hora do Jorge Cenobre, viu? Ah, na hora do Jorge Cenobre agora ele já veio do pasto, porque ele foi lá escovar o cavalo, lavar, coitado do cavalo, tomar banho com o frio, lava o cavalo, escova o cavalo, para correr na cavalhada aí do divino. Eita, beleza, homem de bom gosto. Ouviu o nosso programa aí, tirou leite da vaquinha, viu? Da lei da vaca. Igual o cara falou que tirava leite, não tinha para quem vender o leite. Fazia o queijo, não tinha para quem vender o queijo. Aí falou assim, olha, não tem mais jeito de viver. Mas tá difícil mesmo. Mas também se fosse tudo muito fácil, também o povo enriquecia muito fácil, não tinha quem trabalhasse, né? Então, o mundo é cheio, tem a maré boa e a maré ruim, viu? Tem uma que a maré vem a favor, outra hora a maré vem contra. A minha maré, acho que passa meio por longe, lá longe, sempre meio por longe. Mas tá bom demais, graças a Deus, eu sou muito feliz da vida aí. E tem vocês, tudo aí, para fazer a gente feliz aqui. Bom, depois a lista do Miguel da Prefeitura, vamos ver se eu consigo ler. Rádio Paraitinga 105 FM, 16/6/2019. Locutor Nelsinho, o Miguel da Prefeitura oferece uma música pro José Inácio. Ô, José Inácio, aí, o franciscano, José Inácio, ele é franciscano. Franciscano é uma religião? Porque tem padre franciscano, redentorista, não sei, não entendi o que é isso aí. Aí é uma linha de pensamento? Linha de pensamento. Eu nem sei o que eu penso mais. Então, o Miguel vai oferecer para o José Inácio Franciscano, que reside no bairro do Medeiro, em frente à estação de água da Sabesp, que é a ETA. E o Antônio Jacinto, seu irmão, uma música, o Jogo da Bicharada com o Raul Torre Florencio. Beleza? E depois a música Buraco do Portão, com Nelsinho do Mato Dentro. Tá beleza. Essas músicas vai também pro Doro, pro Edinho, vai pro Adilson, vai pro João da Garrafada, vai também pro Robinho, vai pra Regina, pra Rosana, pro Jacinto, pro Leandro, pro Célio, o Célio, para o Antônio Lobo. Antônio Lobo, um abraço para o Antônio Lobo. Zé da Garrafada, o Brás, David, a Ivete, a Marja, o Tide e o Ditão. Ditão o quê? Ditão? Virgílio, para o Ditão Virgílio. Um abraço para o Ditão Virgílio, nosso grande amigo. Ditão Virgílio, a doutora Maria, aí porque Ditão Virgílio, um dos maiores escritores, um dos maiores dos poetas que de São Luís do Paraitinga, porque esse homem escreve, a memória que esse homem tem é uma coisa fora do comum, viu? Esse homem é um verdadeiro monstro sagrado na parte de poema, de poesia, de história, Fez não sei quantos livros do Saci, viu? Saci. Nunca o Saci foi tão famoso, depois o Ditão Virgílio começou a escrever a história dele, viu? Que beleza! Até a... Como é aquela mulher que foi pro programa? Aquela meia japonesa lá. E que veio lá. Até veio lá no sítio também. Beleza? E aquela foi pro programa do Silvio Santos. Sabrina Sato. Até a Sabrina Sato foi lá ver o Saci que criava no buraco da Taquara. Mentira, desgraçado, né, Ditão? Então, não, ele disse que nasce no buraco da Taquara e cria no buraco da Taquara o Saci. Já sai, cara. Com a touca vermelha do buraco da Taquara, tá louco. Então, vamos tocar. Vanessa, o que, que tem pra nós tocar aí agora? Tem muita coisa aí? Então, faz isso, tem o Jorge Cenobre, tá essa hora esperando lá o buraco do portão. A Dona Graça também, nossa ouvinte, nossa vizinha aqui também, esperando o buraco do portão. Tem tanta gente esperando o buraco do portão aí, beleza? Você gosta do buraco do portão, porque não você que entalou lá. Você pensou um portão comido pela ferrugem, ponta para tudo lá, você é obrigado a entrar ali, não tem outro meio, você vai morrer mesmo. Então, o cara entra, não passa o corpo, passa o braço, o corpo fica enroscado, a pança não tem jeito de passar. Pessoal, que situação maldita que é essa aí. Então, vamos tocar para Dona Graça, para sua família, para todos aqui do Alto do Cruzeiro, para todos que estão ouvindo o programa, o Buraco do Portão, e para Dona Vitorina, o Trem da Saudade, pois essa moda marca muito na vida dela. Obrigado aí, Dona Vitorina, um abraço para toda a família aí. E pode soltar a música aí. Silêncio do meu quarto triste, quantas noites sem poder dormir. A paixão envenena meu sono, a saudade vem falar de ti. Eu recordo do último beijo e a hora da sua partida. Eu recordo da tarde tão triste que tu fez a sua despedida. na janela do trem que partia. Sua mão me acenava um adeus. Foi com ela a minha esperança em todos os sonhos meus. Na janela do trem que partia, sua mão me acenava um adeus. Foi com ela a minha esperança em todos os sonhos meus. Apitando pra estação, vou correndo pra ver. O trem dá um sinal de partida e não vejo meu amor descer. Quando o trem vai sumindo distante, mais aumenta minha solidão. Esse trem que levou meu amor hoje leva o meu coração. Na janela do trem que a levou, hoje olho e não vejo meu bem. Ele traz tanto amor para os outros, só meu bem não vem. Na janela do trem que a levou, hoje olho e não vejo. Fui passear numa festa na casa do Zé Balaio. Aprontei tanta bagunça, me bateram pra caralho. A festa estava tão boa, o baile estava animado. Abracei uma mocinha, era filha do delegado. Já encostou perto de mim um sujeito carrancudo e chamou o... A cara deles, dali eu saí vazado. Os três correram atrás, hoje nós pega este safado. Mas parece que ali tava tudo planejado. Todo lado que eu ia, os portões estava fechado. Um dele tinha um buraco, eu vi que era apertado. Ou eu passava ali, ou eu era assassinado. Entrei naquele buraco, que nem gato esticado. Passou o braço e a cabeça, e o corpo ficou enroscado. Já chegou os três rapazes, todo ele indignado. Um dizia assim pra outro, hoje nós mata esse safado. Era murro pela costa, butinada pela bunda. Murro que quase quebrava osso da minha cacunda. Um empurrava para frente, outro puxava para trás. Já tava quase pelado, nem roupa não tinha mais. Quando consegui escapar, eu mesmo não acreditei. Nem cachorro atravessava no buraco que passei. Com medo daqueles homens, eu saí em um carreirão. Fui pra casa do meu pai pra ele pedir proteção. O velho quando me viu nessa triste situação, cuspiu por entre os dentes e olhou firme para o chão. e disse assim: meu filho, não tem outra solução. Hoje chegou o dia, vou te dar uma lição. Você anda aprontando, já tenho reclamação. Tá tirando o sossego da nossa população. Você negou a raça, negou tudo a geração. Você sabe como sou, sabe da minha reação. Gosto de todo direito, todo dentro da razão. Com a corda de amarravado, me amarrou lá no morão. Pegou aquele chicote que amansava as criação. No couro da minha costa ele bateu sem compaixão. Uma surra caprichada muda a vida de um cristão. Eu deixei de ser bandido, tomei outra direção. Pra dizer mesmo a verdade, mudei até de religião. Hoje em dia sou pastor, vivo cabribia na mão. Do jeito que eu ia indo, não tinha mais salvação. Ou meu fim era cadeia, ou o fundo do caixão. Se eu mostrar a minha costa, você sente compaixão. Das pancadas que levei, tem valeta e tem vergão. Quando a lembrança passar, como dói meu coração. Da surra que eu levei, que foi minha transformação. Do apuro que passei, não sai da imaginação. A festa do Zé Balaio. Bom seria se eu pudesse esquecer os bons momentos que a seu lado eu vivi. Daquele bosque onde passeamos felizes, com você a meu lado a sorrir. Aquele banco onde feliz se amamos, aquela sombra que protegeu nosso amor, é testemunha do quanto eu te amei, porque hoje fere em meu peito esta dor. Thank you. no silêncio do meu quarto triste. Só as quatro paredes é que ouvi meus ais. A solidão parece a dizer: pode esquecer que ela não volta mais. Se algum dia por outro sentir a mesma dor que eu sofro por ti, pode ser tarde para seu retorno, porque nesse dia talvez já morri. Porque nesse aí um abraço aí pro Ditão Padeiro, pra Adriana. Aí um abraço também pro Tocha. Ah, Tocha, Tadeu Santana, agora lembrei. Tadeu Santana, vai meu programa, briga. O Carvãozinho, Carvãozinho também. Nosso abraço, ouve o nosso programa, a gente não fala. Um abraço para o Tarcísio Roque, Caboclo dos Bambas, para toda a família do Tarcísio Roque. Aí, um abraço para o Afonso Pinto. Abraço para o Bozó, grande Bozó. Bozó faz a propaganda da nossa aqui. Eita, beleza. Obrigado, um abraço para o Bozó e para a Ana Maria Braga aí. Viu? E para todo que ouve o programa, porque a gente não consegue lembrar de todo mundo. Mas, quando chega lá em casa, a gente já lembra. É, né? Essa hora o Toninho do Bairro da Baia deve já tá vindo para a missa, viu? É, ele falou que deu raiva e quebrou até o aparelho da parabola, da Sky, quer dizer, da Sky. É horrível mesmo, viu? Você está ouvindo o programa? Está ouvindo o jogo de bola, acabou o quarto, senão você tem que pagar vintão, senão eu não ligo mais. Parece que está brincando com criança essa raça aí, viu? Tá louco. Então, aí... Mas fazer o quê, né? Quem está embaixo aqui, segura as pontas, viu? Porque senão, tá? Para ninguém não comprar, eles não compraram agora, eu queria como é que eles viviam, né? Obrigado. Mas obrigado aí à pizzaria, a Bela Itália, que está doando uma pizza e um frango assado. Delicioso frango assado. Tudo que é feito lá é muito caprichado, viu? Parabéns para o Gerson aí, viu? E hoje lá tem espaço para você ir lá, comer sua pizza e divertir, tem um salão que tem até cantor cantando lá, tá louco, tá boa coisa lá, viu? Beleza, mas então aí, obrigado Pizzaria Bela Itália, deliciosos frango assado e pizza de primeira qualidade, viu? Então aí ele doa para nós jornar no final do programa, é, Deus que aumente muito aquilo que é seu, pela sua força de vontade. Obrigado ao restaurante, café, Espaços do Rei, viu? Beleza? Restaurante, lanchonete, café. E também que dou um almoço para sortear aqui na Estrada do Sertão. Então, obrigado aí. Trabalho até as 14 horas com almoço, comida. E depois é lanche até as 11 horas da noite. Ui, beleza? Tá andando para a cidade aí, quer comer um lanche sossegado, um lugar gostoso? É no Espaço do Rei, o nome já diz tudo. Espaço do Rei. Então, obrigado e a rotisseria Santa Terezinha também por os 3 copos de suco e os 3 salgados que sorteiam para 3 pessoas aqui do programa. E obrigado à Agropecuária Pureza, que dá força enorme, quase 20 anos junto com a gente aqui. E obrigado ao Mercado do Oeste da Joelma pela força que vocês dão. Obrigado ao Encanto Bar pela força que vocês dão também. E obrigado a todo mundo que apoie esse programa e não deixe que ele se acabe, porque se não fosse vocês, a gente não estava aqui, a gente já tinha se apagado, viu? Então, vamos lá. Então, obrigado, obrigado. Quem liga para cá também ouve o nosso programa. Todos vocês que querem amanhecer, tem o trabalho de pegar o telefone, ligar para cá. Tenha prêmio, não tem, sempre até quase acabou todos os prêmios. E a turma ligava do mesmo jeito. Liga porque, graças a Deus, porque quer bem a gente. Talvez não seja bom o programa, porque quer bem, são amigos da gente, amigos e amigas da gente. Então vamos, obrigado, mandar um abraço lá para a Cida, que tá a minha esposa, que está olhando na Lívia lá. É, a Lívia ali, porque a mãe dela está trabalhando aqui. Um abraço para a Cida lá, um abraço lá para a Cláudia, para a Jéssica, para a Geise, para o Benê. Um abraço para a Branca, para o Bruno. Ah, falar um pouco do Salão da Branca, viu? Beleza? Salão da Branca na Rua do Mercadão. Se você quiser ficar bonito, mudar a sua aparência, viu? mudar a sua autoestima. É lá no Salão da Branca, viu? Você entra lá com o cabelo espatifado, você com o cabelo lá, que é uma maravilha, viu? Nossa Senhora, lá faz unha, faz manicure, lá tá a Claudiana, a Mariana, um corta cabelo, outro faz unha, deixa a unha bonita, faz o retrato de um gato na unha, cachorro na unha, é um trabalho desgraçado, mas que você fica bonita, fica, oh, tá beleza, viu? Maravilha, e a Branca agradece todos os seus clientes, viu? Pela grande clientela que ela tem aqui em São Luís, até fora de São Luís, mas só não trabalha mais porque é uma pessoa só, não vence, né? Beleza. Mas então, obrigado ao povo que elegeu e que preferiu o Salão da Branca aí na Rua do Mercado de Missão. Bom, a gente vai seguindo. Um abraço pro Bruno, pra Branca, pro Netinho também, né? Primeiro neto homem, o Guilherme. Eita, Guilherme, tá ficando safado o rapaz, viu? Eita, bom, então, assim, é tão bom a gente viver bem com a família, viver bem com todo mundo, né? Ter a melhor alegria do mundo é viver bem com todo mundo, que dirá com a família, porque tem família que tem uma brigaia desgraçada, nossa senhora, um quer matar o outro, parece um ninho de cobra, né? Mas, então, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito grande com todo mundo, nossos vizinhos, então, a turma pergunta, e o Mato Dentro, o meu lugar melhor do mundo, que existe para morar, é o Mato Dentro, todo amigo de todo mundo, viu? Lá o que você precisar, só dá um berro lá, a turma ajuda, e então, é assim, é. Então, não são pessoas que estão indo muito na casa dos outros, passear, né, fazer negócio, mas que precisou todo mundo chegar junto. É uma maravilha, viu? Então, vamos seguindo o professor Sertão. Toca mais alguma coisa para nós aí? Ainda ontem chorei de saudade. Toca ainda ontem chorei de saudade. Lembrar a dupla João Mineiro e Marciano, saudosa dupla que foi o João Mineiro, agora esse dia foi o Marciano. É, ainda meio bastante novo de idade, ele era mais novo do que eu, e eu tô aqui, o coitado já foi embora, viu? Então, deixa esse livro, tá fazendo homenagem do Gerardo Luiz para ele. E então, o rico morre, tem homenagem, o pobre também morre, homenagem no céu, né? Beleza. Mas então, vamos lá então, toca aí. Que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eu te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo, te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume, mas mais que fazer com essa dor que me invade. Mato esse amor ou me mata o ciúme. Vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito ou se ganho muito pouco. O dinheiro sempre acaba e a conta sobra resto. E o povo está falando, dizendo que eu não presto. O povo já tá abusando de minha sinceridade, dizendo que eu devo muito no comércio da cidade. Devo um pouco na farmácia e na loja da esquina. Eu devo pro Zé Bilar provar isso da oficina. Tô devendo lá na praça a pipoca pra menina. Não paguei o bigodudo lá do posto de gasolina. E vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito ou se ganho muito pouco. Na loja sala e loja moura, passo olhando de lado, porque minha impressão já está tudo atrasado. Vou lá no supermercado do Bosco e do Valentim. Vou bater um papo com ele pra vender fiado pra mim. Mas se ele não me vender, que será da minha vida? Já acabou o meu dinheiro, está acabando a comida. E a minha criaçãozinha está morrendo de fome. Já faz mais de uma semana que os coitadinhos não comem. Vou falar com o Zé Pureza lá da casa de ração, pra vender fiado pra mim, comida pras criação. Mas se ele não me vender, pego outra direção. Vou falar com o Minguinho, vou falar com o Carlão. Se ele não me vender, já tenho outra solução. Vou comer todas as galinhas, todos os porcos e os leitões. E vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito ou se ganho muito pouco. Devo no Chico Damásio muitas pingas que bebi. No Cantinhos da Maria a comida que comi. No açougue Dona Creta minhas fichas está lotada. Lá eu comprei muita carne pra fazer a churrascada. Lá na Vitola São Luís o Luiz César está branqueado, porque devo para ele centena de frango assado. Lá no bar do Quatro Cantos lá não posso nem passar, que o dono daquele bar tá querendo me matar. Tá fazendo muito tempo que um dia passei lá, bebi uma pingaiada e nunca mais voltei pagar. A vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito ou se ganho muito pouco. Pago conta dia 5, pago conta dia 10. Quando olho no meu bolso, não sobrou nenhum réis. Tenho que pagar pensão, tenho que pagar o dia. Não sobrou nem pra comprar remédio pro reumatismo. Tô devendo pro João Mai e devo pra Nazaré. Devo centena de pão na padaria do Mané. Vou vivendo de desculpa, acredite quem quiser, que só pago as minhas contas quando o meu dinheiro der. Vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito ou se ganho muito pouco. Material de construção ninguém quer vender pra mim. Eu devo no Pareitinga e devo no Miquilim. Eu devo pro Curtindo e devo na Casa Nova. Minha ficha já está suja, meu crediário não aprova. Vou vivendo desse jeito, assim mesmo sou feliz. Nem que o povo me chame caloteiro de São Luís. E agora me dá licença que eu vou me arretirando. Lá vem um bando de gente, certeza me procurando. Eu devo pra todo ele, muito tempo e tô enrolando. Se eles me encontrar aqui, ainda eu vou acabar apanhando. E vida de pobre é triste. Sempre vivo em um sufoco. Não sei se eu como muito tenho muito pouco. E agora vocês me dão licença, que o caloteiro vai embora. Mas não fique sossegado, que ele volta a qualquer hora. Aí, obrigado. A gente foi lá pra Patrícia, pro Ju, pra Raquel, pra toda a família, a dona Mariana, pro Ramon aí, caloteiro de São Luís. Bom, a gente tá aqui agora com Valdivino. E rapaz, me peço desculpa aí. O Valdivino, ele pegou sinônimos de amor para todos da rádio, todos ouvindo. Beleza, mas foi uma música bonita, sinônimo de amor. Esse é o Valdivino. O Casimiro oferece o couro de boi. O pai, o filho pediu sinônimo de amor. O pai, o couro de boi, oferece para o Valdivino. Aqui, esse aqui está rabiscado, deve não estar valendo nada isso aqui, né? Não, mas está nas quatro. O Zé da Jona oferece filho do sertão para a Roseli, que faz aniversário dia 20. Nossos parabéns para a Roseli. Daí não vai dar tempo de tocar. O filho do sertão leva quase 5 minutos para tocar. Nossa senhora, o programa está acabando. O Pangaré, o menino da canoa, é para o Tocha, para o Piu Piu e para todos da rádio. E ele dou, para todos os ouvintes, ele dou um abacaxi para sortear. Obrigado, Pangaré, pelo abacaxi. Vai comprar o abacaxi do Pangaré. É doce que nem é, viu? É, só não chupa quem não quer. Mercedes, barato demais também. E a dona Mercedes pediu parabéns para mim, para a Roseli, que faz aniversário dia 20 de junho, e seus filhos, Maria Antônia, para o Peterson, para a Raíssa e para todos os netos. E vamos, aqui tem mais daqui para cá. Bom, aqui o Dirceu quer participar do sorteio, e aqui o Levi também quer participar do sorteio. Agora é a turma do cachimbo, que onde está a turma do cachimbo aqui? Do cachimbo do meu pai. São 9 horas e 20 minutos. Fernanda Souza, cachimbo do meu pai. Ela oferece para todos da rádio. Obrigado, Fernanda. Fernanda de Souza. E Tanásio Medeiro, cachimbo do meu pai, para todos da rádio. Obrigado, Tanásio. Um abraço para você, caboclo, grande amigo. Cida Castilho, cachimbo do meu pai. Oferece para Gisele, para Sofia, para o Samuel e para Cida de Fátima. Beleza? Obrigado aí. A Cleonice Medeiro, cachimbo do meu pai, para todos da rádio. Que beleza. Obrigado. Um abraço aí para Cleonice Medeiro. Gisele oferece cachimbo do meu pai para o Samuel e a Sofia. A Josiele Marçal oferece cachimbo do meu pai para a sua família e para todos da rádio. Aí, Maria do Remédio oferece cachimbo do meu pai para sua família e para todos da rádio. As Cidas de Fátima, cachimbo do meu pai para Gisele, para Sofia e para Samuel, e está aumentando. O José Luiz, cachimbo do meu pai para Sofia e para o Samuel. E o Gabriel Toledo oferece cachimbo do meu pai para todos os ouvintes. Eita, beleza. E estamos chegando ao fim do nosso programa. Como dizia o Zé Picuá, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Agora vai para o sorteio. O primeiro sorteio aí é o suco, abacaxi. Primeiro sorteio, abacaxi. Depois vem os 3 copos de suco. Quem ganhou o abacaxi do Pangaré? Aí, a Cida Cabral. Está pertinho de você, Cida. Já pode ir buscar o abacaxi. Escolher o abacaxi do Pangaré. Obrigado, Pangaré. Eita, beleza. Agora quem ganhou o copo de suco e o salgado da rotisseria Santa Terezinha é o Gabriel Batista. Gabriel Batista, vai lá amanhã, só amanhã, porque hoje está fechado lá. Quem ganhou o copo de suco e o salgado? Fátima Teodoro, que pediu devolva a passagem. Tá beleza. Quem ganhou, tem mais esse aqui, né? E o outro copo de suco e o salgado? Que pediu cachimbo do meu pai. Fernanda Souza, que pediu cachimbo do meu pai para todos da rádio. Obrigado. Obrigado, Maria Helena, por esse. Foi você dar o programa do Sertão. Agora o almoço do Espaço do Rei. Quem ganhou o almoço do Espaço do Rei? A dona Mercedes, que pediu parabéns para a Roseli, que faz aniversário dia 20 de junho. Obrigado, você ganhou o almoço do Espaço do Rei. Dona Mercedes, beleza, aí almoçar lá. Um almoço de graça não é nada ruim. E agora? Agora vem aí. Vem a pizza e o frango assado. Bom, primeiro a pizza, depois vai ser o frango. Pizza, quem ganhou?